O Ministério Público de Minas Gerais, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO de Uberlândia, deflagrou a Operação 100 Anos de Perdão. Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão em Uberlândia, Patrocínio, Uberaba e Araguari, no Triângulo Mineiro. A operação investiga a organização criminosa que saqueava cargas de entorpecentes, armas e cigarros contrabandeados vindas do estado do Paraná. Segundo a investigação, os criminosos se dividiam em dois núcleos: a célula paranaense, comandada por um policial civil daquele estado, e a célula mineira, chefiada por um policial civil de Minas Gerais, da cidade de Patrocínio. O núcleo paranaense identificava as cargas que interessavam ao grupo e instalava nos caminhões rastreadores via satélite para monitorar todo o deslocamento. O núcleo mineiro aguardava a entrada dos caminhões no estado, abordava o veículo, prendia o motorista e apreendia a carga. E, ao invés de seguir os trâmites legais, os criminosos saqueavam as cargas, que depois eram revendidas aos proprietários ou desviadas para a venda. Os motoristas dos caminhões eram mantidos em cárcere privado pelos integrantes da organização até que os produtos estivessem em local seguro. Depois, eles eram liberados sem sequer serem autuados pelos policiais criminosos. Seriam cumpridos 38 mandados de prisão preventiva, mas a maior parte dos denunciados conseguiu fugir. O Ministério Público irá apurar se houve vazamento de informações. Do Ministério Público de Minas Gerais, Lúcia Lobo.